Plantão 3520, obrigado. Para Guarulhos, autorizado nível 360, decolou da pistola 0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição CRAT, aerovia Upper Zulu 14, Gruf, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, pós direto Trive, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas. Decola o controle Salvador Opera em 1, 19, 35, aciona 5062, Golo 817. Autorizando 360 Guarulhos, saída da El, após Leda, após Mauru, decola da 10, com curva à direita, após Grupo, apertou 16, Belo Horizonte DCT, Trive, Abreu 58, Poços. Controle 3935, transponder 5062, Gol no 897. Confirmando Gol no 897, a saída da El, Leda, CRAT. Apesar do 14 até Gruf. Da El, Leda, CRAT. Apesar do 14 até Gruf, Gol no 897. Chame pronto para tiver acionamento, Gol no 897. Para pronto, Gol no 897. Juste de altímetro no 0 no 3. Só autorizado sinal LS e aposto localizador. Por 1271. Sente na mar e descendo para 2. Repassará no localizador. No 127. Salvador, bom dia. Vocês estão em ação para a girada de contorno e do Juliette Delta? 3520, chame Recife, frequência 1285, alterne 2545, bom dia. 2005, 2055, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Juliette Delta. E Juliette Delta, informaria o final. TAM 3265, prossiga. Bom dia. Delta, qual é a saída prevista para o Galeão, por gentileza? Para o Galeão, da El Leda Bidev. El Leda Bidev, ok. Então, conta aí quando já tiver autorização, tá? Gente. Em 265 na escuta para cópia. 265, pronto, já chega. Então 3265 para Galeão, autorizado nível 380, decola da pistão na 0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda Bidev, Upper November 857 seguro, Upper Zulu 16 Gruf, Upper Zulu 14 Toquim. Controle Salvador 1, 19, 35, aciona 5071, TAM 3265. Dando para o Galeão, nível 350, decolagem da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, aeroviata 95.7, cura pressão de 1.6, trupe a pressão de 1.4, topo, controle de Salvador 19.5, transponde 5071 na posição do 0, tá? 3265. São 3265, filme pronto para prospeccionamento. Uma para você também. Para posicionamento Gol 18 no 7, posição 62. Autorizado, sim, para táxi, Gol 18 no 7. Chamada para táxi, Gol 18 no 7. Em Salvador, Juliette Delta encerrou o cheque de motor, certo? Sim, bom dia. Gol 18 no 782 a bordo, 354 autonomia, terno Galeão. Gol 817, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 13. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, reportará pronto, 013, boa noite, 17. Como 817, ele ainda cola, vento calmo. Ele ainda cola com 817. ILS, jogou 1271. 271, complete ILS, chame a torre, 1862. 18-6. Afirmo, bom voo. Bom dia, gol 1271. Gol 1271, vento 290 graus com 3 nós, livre pouso, pistão a zero, 1271. Gente, livre pouso, 1271. escola? Uno 8 no 7, decola os 42, controle 1 9 decimal 358. 935, bom dia, 8 no 6. Comandor, bom dia, voo 1-8-7, sessão 360, bom dia. Bom dia, 1-8-7, contato radar, subo para nível 360, 8-AEL. 8-AEL, 360, 8-7. Uno 271, solo aos 45, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette pro 06, gol 1271. Etme, Recife. Frequência 251, alterne 3325, coluna 817. Bom dia. 251, 3325? Irmão, então bom dia. Bom dia também. Retorno 3265 no 10 para fugir acionamento. Autorizado, time táxi, retorno 3265. Diga fugir acionamento, chamada táxi, tá 3265. Para o táxi do TAM 3265, estamos com 99 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. TAM 3265, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. O ponto de espera da pista 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10 no 3. Ok, Pátio Uno, Índia, Alfa, portão 10, chamada pronto, TAM 3265.